maga do hiu ku hiploma o tempo passa komaga do hiu ku hiploma ninguém pode falar na correnteza do tempo la la la ya la la deixa a tristeza não fechar seu coração solta essa alma tempo passa como água do rio corre pluma ninguém pode falar na correnteza do tempo la la la la la la deixa a tristeza não fecha o seu coração solta sua alma no ar não sofre mais olhe a beleza da natureza te abraça sempre como ninguém pode falar na correnteza do tempo lá.